Ela gosta de ficar louca, a noite é pouca, pronta pra beijar na boca. Que mina louca, vem, se toca, vem, não me enrola. Te ofereço uma bebida, você vem marola. Então vem selvagemmente, que o clima é quente. Tô com tudo pra gente ficar contente, meu bem. Não tem segredo, no estilo largado, ela ficou com medo. Não mudo pro seu padrão, se quiser assim, me assiste como for, não tenha medo de vir. Você vem falar pra mim que dizem isso e aquilo, é por isso que eu prefiro manter sigilo. Seu olhar me cativa, a mais pura atração. Quando tô contigo é nóis de velha por vacilão. Bate forte coração, só você tem a chave. Se quiser é só chegar pra decolar na minha nave. Tá suave, ela quer os pretinhos na chave. Um encontro na nave, liga o som, põe no grave. Dois corpos se destrave, tá formado o caô. É agora, negou, a perna balançou, só se for. Um encontro por dia, para a nossa alegria. Na nossa academia, eu na periferia. E ela veio de lá, gosta de me amar, tá em primeiro lugar. Legal, essa preta é dona do meu quintal, vê só. Se for pra ser, quero que tu seja a melhor. Pior que eu nunca tô só, tem sempre um plano. Se aceita as condições, é porque gosta do que eu amo. E às vezes tamo de mão dada pela cidade. Não quer ser tratada como opção, quer ser prioridade. Suas amigas na maldade, fica em cima. Se rola liberdade, aí que estraga o nosso clima. Então vem menina, que hoje eu vou te pegar, entra no meio das suas pernas, a casa vai balançar, bota um CD pra tocar, escolhe um rap do bom, na hora de imaginar, eu viro seu cafetão, então pega na minha mão, e me leva pro quarto, espera na posição, são várias que eu não descarto, encapota meu coração, só você tem a chave, se quiser é só chegar pra decolar na minha nave, tá suave, ela quer os pretinhos na chave, um encontro na nave, liga o som, põe no grave, dois corpos se destrave, tá formado o caô, é agora negou, a perna balançou, só se for, um encontro por dia, para a nossa alegria, na nossa academia, eu na periferia, e ela veio de lá, gosta de me amar, tá em primeiro lugar.